tarde, sábado 15 de fevereiro, agora são exatamente 16 horas. Meu nome é Nathalie Neco e começa agora o Boletim Jacareí Alternativa. Para iniciar o bate-papo de hoje, recebemos o comentarista Paulo Santos, que traz novidades da nossa prefeitura, não é mesmo, Paulo? Isso aí, Nathalie. Boa tarde. Acaba de ser aprovado o projeto de lei que aumenta em até 1000% o valor venal dos imóveis da planta genérica daqui de Jacareí. E os contribuintes levarão um susto ao receberem seus carnês de IPTU, o que inclusive já está ocorrendo. Paulo, e se os contribuintes acharem a taxa muito abusiva, o que eles podem fazer? Olha, Nathalie, a OAB já entrou com uma ação contra esse aumento abusivo e orienta os contribuintes, assim que receberem o seu carnê, a procurarem a própria OAB, que disponibilizará uma lista de advogados para tratarem do caso. Certo, Paulo. Fica o aviso então para os munícipes. Muito obrigada pela participação. Agora, converso com a repórter Maiara da Mata, que traz dicas culturais para o próximo final de semana. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Nathalie. Quais são as programações da cidade? Então, Nathalie, nessa próxima sexta-feira, dia 21 de fevereiro, às 7 da noite, o grupo de percussão Batucaia vai realizar o seu segundo pré-carnaval. A festa vai trazer o som do maracatu e as marchinhas tradicionais. O cortejo começa na Praça do Rosário e segue até o Pátio dos Trilhos. E no sábado, a festa continua a partir das 5 da tarde, no Parque dos Eucaliptos, com a presença da Cobra Grande. Já de manhã, como todos os sábados, tem música caipira regional no Manhã Cultural, a partir das 9 da manhã no Educa Mais Centro. Lembrando que a entrada é franca. Bacana, Maiara. E acabam de chegar aqui no estúdio os meninos da banda Infra Áudio, Daniel Paiva e Felipe Fênix. Isso mesmo, Nathalie. Só que hoje eles estão aqui como produtores do Jacaré Noise Coletivo. Olá, meninos. Sejam bem-vindos. Olá, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar da nossa próxima produção, que será o Grito Rock Mundo, que é um festival integrado, que esse ano acontece em 400 cidades de 40 países diferentes, entre as datas do dia 20 de fevereiro até 30 de março. É isso aí, meninas. Obrigado aí pela participação. A etapa de Jacareí acontece dia 15 de março, a partir das 2 horas da tarde, no Pátio dos Trilhos. O evento vai contar com 5 bandas, são 3 locais e 2 bandas de fora. As bandas todas são independentes e são autoral. Legal, meninos. E como andam os projetos da banda Infra Áudio? Bom, a Infra Áudio está em processo de gravação do seu primeiro álbum. Dessa vez optamos em gravar nosso próprio estúdio e o lançamento está previsto para maio. Legal, e como anda a agenda de show de vocês? Dia 28 de fevereiro, tocamos em Pinda, 16 de março em Mogi das Cruzes. Por enquanto é isso, e a gente agradece o espaço. E quem quiser saber mais informações da banda, acesse nossa página no Facebook. Valeu. Muito obrigado, valeu mesmo. Muito obrigada, meninos, pela participação. A nossa entrevista fica por aqui e espero vocês em uma próxima oportunidade aqui no nosso estúdio. Isso aí, obrigada, meninos, obrigada, Maiara. O Boletim Jacareí Alternativa termina por aqui e fiquem agora com o primeiro single da banda Infra Áudio, um riff de entrada. Até a próxima!